gente não tem como entender esse mundo. A gente tem tanta noção dele quanto um pássaro voando no céu. Tem um monte de coisa que esse pássaro não entende. Mas isso não muda o fato de que o mundo tá acontecendo pra ele do mesmo jeito. O que eu tô tentando te dizer é que a sua vida pode estar mudando de direção e você nem percebe. Mas que conversa é essa? Atitude pra constar, saúde pra buscar, motivos pra lutar, um brinde comemorar. Tudo na vida tem seu tempo e vi tormento, sem atraso nem adianto pra não haver lamento. Língua pode fazer cova, que a vida não é cor de rosa. Deselegante na prosa, de falador nós não aprova. O mundo gira, tem quem atira, cê tá na mira, Deus que sabe do amanhã. 25 pra entender, nessa porra nada sou. Mil erros pra aprender, unagem seu valor. E foi pra construir, buscou. Sujeito incomodou, almas cansadas não tombaram. E tudo por amor. Fatos são fatos, ideia é o que há. Frieza e silêncio, escuta a voz pra acalmar. Vai lá. Tipo cabeça de neve, que a vida é tão breve. E o que passou escreve, vê só quem se atreve. Cê busca paz, vai, cê vai atrás, vai. Eu quero é mais, pai, vê se não atrasa, rapaz. Não aguenta, inventa, não é 8, é 80. Aí cê se arrebenta, só louco se apresenta, ho. Respeita vagabundo, as neuro e o chumbo. Quer pagar pra ver? Quer pagar pra ver? Respeita vagabundo, as neuro e o chumbo. Quer pagar pra ver? Quer pagar pra ver? Respeita vagabundo, as neuro e o chumbo. Quer pagar pra ver? Quer pagar pra ver? Respeita vagabundo, as neuro e o chumbo. Quer pagar pra ver? Quer pagar pra ver? Cê vê seu irmão tombar, olhar as fitas zumbar. Vida frágil, tempo é ágil, necessário acreditar. Nós nasce pra morrer, e o que se vai fazer? Se perguntar por quê, em vão tente entender. Sangue, suor, desprezo, a máquina e a morte. Palavras sem sentido, viver pra quem é forte. Medo pra quê? Não há nada a perder. O que cê tem pra oferecer, não tô pra retroceder. Casas, abalos, mundão, desmoronar o luto. E é sem perdão que o gueto vem pra cobrar, ha, ha. Um aviso, um sinal, quem buscou vida real. Batalha o bem e o mal, sei desse filme o final. Lucro de longe se o bagulho é pra ser. No tudo ou nada da vida, quem que cê vai escolher? As catraca, as matraca, quem vai querer assim? Se no final das contas, já já o drama, o fim. Aproveitar, respirar, sentença em uma bala. Prazo de validade, vida é passagem, não sara. Vejo que o iludio caiu, quem ganha, apanha. Um vazio, coração vadio, coronha, as manha. Respeita vagabundo, as neuro e o chumbo. Quer pagar pra ver? Quer pagar pra ver? Respeita vagabundo, as neuro e o chumbo. Quer pagar pra ver? Quer pagar pra ver? Respeita vagabundo, as neuro e o chumbo. Quer pagar pra ver? Quer pagar pra ver? Respeita vagabundo, as neuro e o chumbo. Quer pagar pra ver? Quer pagar pra ver? Os loucos. Quer pagar pra ver? Quer pagar pra ver? Quer pagar pra ver? Quer pagar pra ver? Os loucos. Quer pagar pra ver? Os loucos. Quer pagar pra ver? Os loucos. Quer pagar pra ver? Pensamento e ação, se esperar não alcança. Sorriso das crianças, ainda vejo esperança. Senhor perdoa, mas tenho que honrar a aliança. Vou na fé, cai Babel, o plano e a vingança.